Olá, caros ouvintes, muito bom dia para todos, boa noite neste caso, sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso programa 2015. A edição de hoje vai partir do ano de 1961, mas antes de iniciarmos a nossa emissão, deixe-me dizer aos ouvintes que, devido ao facto de termos aqui trazido várias emissões, aliás, devido ao facto de terem faltado várias emissões, vamos hoje, e durante muito tempo, talvez até ao final, vamos de duas, ou pelo menos durante meio ano, vamos de duas em duas emissões, ou seja, vamos trazer aqui emissões de duas horas de programa, e não apenas de uma, e vamos trazer um total de 32 músicas, esperando que o ouvinte possa então subir um bocadinho mais connosco na contagem, mais depressa. Vamos desde já à música, 1961, está portanto no milionésimo, nono centésimo, 61º posto. A música de Kelly Clarkson, Since You've Been Gone. É como se chama esta música, que está então neste posto, 1961. É das mais recentes até, está classificada pela Triple M como uma das melhores 2007 músicas, mais as nossas 8 daí 2015. Passamos depois para Take It To Limit, música dos Eagles. Esta música tem uma sonoridade muito parecida com alguns temas que nós já conhecemos. Em termos rítmicos, poderia comparar-se, por exemplo, a When I Need You, ou, por exemplo, a uma música, agora fugiu-me o nome, dos Simple Red, mas fugiu-me agora que é o nome da música. Mas este Take It To Limit tem sonoridades parecidas, até em termos instrumentais não se afasta muito. Isto para quem não conhece esta música dos Eagles, porque sem dúvida o seu maior sucesso foi o Hotel California. Vamos conferir este Take It To Limit, música então dos Eagles, que está no posto 1960. Heaven Must Be There, música dos Aerogliders, música que está no posto 1959 e que vamos ouvir já de seguida. E depois, já de seguida, ou seja, depois das duas músicas primeiras, e por fim vamos ficar com Huset dos Serbat. Esta música é um bocadinho mais, enfim, também é uma balada. Faz lembrar um pouco aquilo que há pouco falei naquela música dos Eagles, Take It To Limit. Em termos de sonoridade, em termos rítmicos, não é tão parecida, mas de todas as formas é uma balada, é uma música calma, e que nós vamos conferir então nesta edição. Está no posto 1958. Vamos à música então? Começamos pelo milionésimo, nono centésimo, 61º posto, que pertence então à Kelly Clarkson, aliás, com Heave Must. Aliás, Since You've Been Gone, peço desculpa, estava aqui a ler o nome da música, de uma outra música. Since You've Been Gone. Vamos à música. Here's the thing, we started up friends. It was cool, but it was all pretend. Yeah, yeah. Since you've been gone. You're dedicated. Put it, you put me on. I even Canal 1. E já cá estamos, depois das 4 músicas, recordando, só para todos aqueles que não conseguimos prestar atenção à minha primeira intervenção, How's That, música dos Sorbet, posto 1958. Heaven Must Be There, Hero Gliders, posto 1959. Take It to Limit, Eagles, posto 1960. E Since You've Been Gone, Kelly Clarkson, posto 1961. No 57º posto está You Sexy Thing, uma música bem conhecida a todos nós, até que fez parte de um publicitário também. A música pertence aos Hot Chocolate. Já que há uns tempos conferimos uma música deles, esta é a segunda. Está então no, como já disse, no posto 1957. Subimos um bocadinho mais para conferirmos Walking By Myself, música de Gary Moore, que nós já conhecemos, não é? Tendencialmente rock, esta é um bocadinho mais pesada do que a mais conhecida, não é? Mas assim, Gary Moore então com este tema, como já disse, este Walking By Myself. Vamos também ficar com Ticket to Ride, música que pertence aos Eagles. É a segunda música que temos aqui dos Eagles nesta edição, posto 1955. E por fim desta sequência, Vanilla Ice com Ice Ice Baby está considerada pela Triple M como a música, enfim, o 1954º melhor tema de sempre. No, como já disse então, no mil, aliás, como já disse então, a música de Vanilla Ice, este Ice Ice Baby. Portanto, aliás, esta música recupera até, em termos de sample, recupera uma música dos Queen, Under Pressure. Vamos então conferir estes 4 temas e assim damos seguimento a esta edição de 1 de dezembro de 2013 do programa 2015. Touch me, baby. You sexy thing. I love the way.

Hit my 5.0, put my rag top down so my hair can blow. The girlie's on standby, waiting just to say hi. Did you stop? No, I just drove, I kept on pursuing to the next stop. I bust a left and I'm heading to the next block. The block was dead, yo, so I continue to A1A. Beachfront Avenue. Girls were hot, wearing less than bikinis. Rock men lovers, driving Lamborghinis. Jealous, cause I'm out getting mine. Shade with the gauge and vanilla with the nine. Ready for the chumps on the wall. The chumps acting ill because they're full of eight ball. Gunshots ranged out like a bell. I grabbed my nine, all I heard was shells falling on the concrete real fast. Jumped in my car, slammed on the gas. Bumper to bumper, the avenue's packed. I'm trying to get away before the jack is jacked. Police on the scene, you know what I mean? They passed me up, could run it all the dope fiends. If there was a problem, yo, I'll solve it. Check out the hook where my DJ revolves it. Check out the hook while DJ revolves it. Yo, man, let's get out of here. Word to your mother. E estamos de volta, ouvintes. Depois deste momento musical, vamos agora continuar a seguir na contagem para... Mas antes deixe-me só recordar aqui as músicas que estiveram nesta contagem. Ou seja, aquelas que nós acabamos de ouvir. Posto 1954. Pertence a Vanilla Ice com Ice Ice Baby. Posto 1955. Pertence aos Beatles. Já há pouco disse aos Eagles e enganei-me, mas era Beatles, com a música que dá pelo nome de Ticket to Ride. Posto 1955, Gary Moore com com Walking by Myself. E por fim, neste caso, nesta sequência, o posto 1957, You Sexy Thing dos Hot Chocolate. Continuando a subir na contagem, Place Your Hands, música dos Reef, vamos ouvi-la já de seguida. Também para ouvir Love Plus One, essa música é dos Haircut 100, é um nome pouco conhecido, mas também é assim, música rock também, não é? Tem pop rock, vamos chamar assim. Vai demorar até de certa parte os Men at Work. Vamos também ficar com Carl Douglas. A música chama-se Kung Fu Fighting. Eu estava aqui a ver, porque estou habituado a ver a palavra junta, Kung Fu Fighting. Esta música é bem conhecida, aliás, é um tema também. Aliás, como já fui dizendo, as músicas que nós vamos aqui acompanhando são cada vez mais músicas conhecidas, portanto são temas que foram ficando cá para cima, são também os mais conhecidos. E por fim vamos ficar com Stake to the Heart, Aliás, State of the Art, assim é que está correto, State of the Art. Esta música é dos Mongo Rock. É música... vou chamar num clássico. É um tema que teve muito sucesso na altura em que foi lançado, depois caiu muito no esquecimento, mas ainda assim, vamos aqui recordá-la. Esta música está em torno posto de 1950 e é assim que vamos subindo na contagem, neste caso do milionésimo nono centésimo quinquagésimo terceiro ao milionésimo nono centésimo quinquagésimo. E assim seguimos com estas quatro músicas. Para já, o posto 1953 pertence aos Reef, a música Place Your Hands. Oh, place your hands on my own, run your fingers through my soul. Oh, and now

E estamos de volta depois destas 4 músicas. Vamos recuperar posições. Posto 1950 para Mongo Rock, a música que dá pelo nome de State of the Heart. O posto 1951, Kung Fu Fighting, pertencente a Carl Douglas. Ainda também Haircut 100, com o tema que dá pelo nome de Love Plus Love. Aliás, Love Plus One, assim está correto. Eu há pouco disse Love Plus Love e ia voltar a dizer o mesmo, e é Love Plus One. E por fim, a música Place Your Hands, dos Reef. Vamos subir de posição, de posições agora, do posto 1949 até ao posto 1946. Portanto, mais 4 posições. Lembrando que estes temas vão estar também disponíveis depois, ou a lista estará disponível também na nossa página, no programa, ou na página, no endereço canal1.radio.info/2015.htm. J.J. Cale com Cocaine, música que está no 1949º posto. Um posto mais acima, ou seja, no 1948º, está a música de Kim Wilde, View from a Bridge, ou seja, Visto da Ponte, de Kim Wilde. Posto 1947, os The Band, que aliás mais um nome bastante conhecido, The Wait, é como se chama esta música, então, entre parênteses, Take a Load of Annie, é como se chama esta música, então, que está no 1947º posto. Eu não estou a ser muito extenso, porque são artistas que de forma geral são conhecidos. E portanto nós sabemos mais ou menos os géneros, mesmo que não conheçamos as músicas, sabemos mais ou menos os géneros aos quais pertencem. Talvez J.J. Cale, no entanto, é também mais rock. Kim Wilde é num estilo mais experimental, como nós já sabemos, não é? View from a Bridge, que aliás também convida a esse experimentalismo, que aliás é um tema que também é bem ele conhecido, também dispensa apresentações. Por fim, o posto 1946, Follow You Down. A música pertence a Jim Blossoms. Este sim, o nome menos conhecido, mas que também pertence, aliás, menos conhecido, depende para quem está dentro do mundo do rock, não é? Mas sim, é uma música também dentro do género rock. Este sim, mais para o rock, até se calhar de todos será o mais. Enfim, as duas se igualam. Esta música e a música de J.J. Cale igualam-se, nesse sentido até estão iguais. Igualam-se em as duas, muito de rock. Bom, os de band também, mas são mais suaves, depende das músicas. Vamos então ficar com estes 4 temas, daqui a pouco volto para subirmos um pouco mais na contagem. Recordo que subimos 16 posições, vamos daqui a pouco subir mais 16 nesta edição do nosso programa 2015. You want to get down? Did you see the sky? I think it means that we've been lost. E vamos seguindo no posto 1946, foi naquele onde ficamos agora. Música de Jim Blossoms, Follow You Down, no 1947º posto. Escutamos a música dos The Band, The Wait, vamos chamar assim. No posto 1948, Vista Ponte, View from the Bridge. E no posto 1949... Cocaine, de J.J. Cale. Subimos mais um bocadinho nesta nossa tabela classificativa, elaborada pela Triple M, revista norte-americana. Vamos até ao posto 1945. Bob Welch, Ebony Ace. Esta música dispensa qualquer tipo de apresentação, é um tema bastante conhecido e que nós aqui vamos ouvir, então, até porque segundo esta revista está no posto 1945 como uma das melhores 2007 músicas. Depois dos Extreme Wholehearted, esta música então ainda mais conhecida, enfim, das duas da mais conhecida, é dos Extreme e está no posto 1944. Esta então ainda é mais conhecida, 1943, ou 1943º posto, Los Lobos. A música chama-se La Bamba e esta música então sim, mesmo não fazendo parte do mundo rock, porque esta música é mais para o rock, é um facto. Mas mesmo não conhecendo tanto do mundo rock, esta música fez muito sucesso. Sem dúvida, é uma música que... é pop rock. Sem dúvida que é uma música conhecida internacionalmente. E depois vamos ficar com Witchy Woman. Esta sim, dos Eagles. Segundo então, a revista Triple M é a 1942ª melhor música de sempre. De todos os tempos. Vamos ouvi-las. Eu volto já. I'm

been sleeping in the devil's bed. And there's some rumors going round. Someone's underground. She can lock you in the night until your skin turns. Witchy Woman, música então dos Eagles, está no 1942º posto. Vamos recuperar posições. Posto 1943, Los Lobos com La Bamba. Posto 1944, All Hearted dos Extreme. E posto 1945 de Bobby Welch, Ebony Ace. Aliás, Ebony Eyes, peço desculpa. 1941, o posto 1941 pertence a Tori Amos. A música chama-se Cornflake Girl. É conhecida de todos nós, né? Sem dúvida. É uma música bem conhecida de todos nós. Está, como disse, então, no posto todos nós aqui do Grupo Antena Web. Posto 1941, segundo esta revista, é uma das melhores músicas de sempre. Ainda bem, ficamos contentes pela aposta, porque não é uma música que nós aqui não é uma música que se passa em Portugal muitas vezes. Heartbreak Hotel, o Hotel dos Corações Partidos, música de Elvis Presley, está no posto 1940. Já no posto 1939 está a música dos Evermore e chama-se Light Surrounding You. Esta música é, vamos chamar assim, pop rock, não é? Podemos chamar assim. É uma balada, mas vamos chamar de pop rock. Mas sim, é uma balada que nós vamos então conferir nesta edição do nosso programa. Vamos também ficar pelo posto 1938, para já. I Wore Miss My Sunglasses Hurt Night. Esta música, aliás, eu vou aqui retificar-me que disse o nome corretamente, porque é um nome ainda extenso. I Wear My Sunglasses At Night, assim que está correto. Curry Heart é como se chama a voz que vamos ouvir. Eu não vou dizer que essa música parece a música dos Eurythmics, mas em termos rítmicos e até em termos instrumentais podia deixar essa essa imagem. Mas também esta música dispensa qualquer tipo de comparação. Ela também é bastante conhecida, como aliás sempre fui dizendo, as músicas à medida que vão sendo conhecidas, aliás à medida que vamos subindo, são também elas mais conhecidas. Pois é, então nós vamos conferir precisamente estas quatro músicas, começando pelo posto 1941, a música de Tori Amos, chama-se Cornflake Girl. Ever was a cornflake girl. Thought it was a good solution, hanging with the raisin girls. She's gone to the other side, giving us a yo-yo. Things are getting kind of gross, and I go at sleepy time. This is not really this. This is not really happening. You bet your life it is. You bet your life it is. What's going on? but I feel now all the sweet tears are gone to the other side with my hands like a baby, yeah. There must have been a nice price she's putting on a string for me, love. This is not really, this is not really happening. You bet your life it is. You bet your life. The sand. I thought that it was over. I thought you'd understand, but the feeling is returning. The time has made us change, and I understand if you don't wanna talk to me about it tonight. Guess I was confused. They were all inviting me, but I wish I had refused. 'Cause I've been there before, and I've seen it all. I believe in you. And if you never had my heart, I would have never called you back at the start that night. So I won't. See the light, 'cause I see the light. Ouvintes, depois da música de Elton John, aliás, depois da música de Elton John, peço desculpa, depois já me ia adiantar, depois da música de Corey Hart, I Wore My Sunglasses at Night, posto 1938. Evermore com Lights Surrounding You, está no posto 1940, o Hotel dos Corações Partidos, Heartbreaker Hotel. 1940 é o posto, não é o ano, como é lógico. Música então de Elvis Presley. O milionésimo, 941º posto pertence a Tori Amos com este Cornflake Girl. Isso é me adiantar, há pouco disse isto porque o posto 1937 é de Elton John. A música chama-se Funeral for a Friend. Esta música está então no posto 1937. Subimos mais um. Tracy Bonham, Mother Mother. É uma música... Não é de facto das músicas mais conhecidas, não. Mas posso dizer que é uma música... Ela até começa de uma forma muito simplista e assim vai seguindo, só praticamente com viola, sem muito mais, só com instrumentos de percussão a acompanhar, praticamente, não muito mais do que isto. Vamos conferir então esta Tracy Bonham e este Mother Mother, 1935º. Please Don't Go, de KC and the Sunshine Band. Pois é, mais uma daquelas que nós bem conhecemos. Mais uma daquelas que nós... que é um dos sucessos imortais, aqui apenas no posto 1935. Por fim, Close to You, de um nome que nós aqui também conhecemos, Maxi Priest, está então neste 1934º lugar. Daqui a pouco, a minha última intervenção, com as próximas 4 que completarão as 32 músicas que hoje vamos escalar rumo ao primeiro lugar, uma contagem que só deverá acabar no ano 2015.

Elvis Brixton queen, living a life like a backstreet dream, telling my lies when the truth was clear. I think she knew what I wanted to hear, spinning them around like a wheel on fire, walking on tightrope and love's highway. Fatal attraction is where I'm at, there's no escaping me. I just wanna be Maxi Priest com Close to You. Música então que acabamos de ouvir nesta edição do nosso 2015, a contagem que termina precisamente no ano 2015. Ou pelo menos é o nosso objetivo, vamos esperar que assim aconteça. 1934, Close to You, de Maxi Priest. Esta música está então no 1934º lugar. No 1935º, talvez o sucesso, diria eu, mais improvável, ou um dos mais improváveis. A música é bastante simples, não é das músicas mais... É das músicas mais simples, enfim. Não sei como explicar, é uma música nada complexa em termos instrumentais. Mas aqui está então os KC and the Sunshine Band com este Please Don't Go. Talvez pela letra esta música tenha chamado a atenção. No posto 1936, recordando Tracy Bonham com Mother Mother, e por fim, no 1937º posto está Funeral of a Friend, música então de Elton John. E porque esta música tem 11 minutos, vamos conferir apenas mais 3 e não mais 4. São também elas conhecidas, pelo menos, sim, são as 3 bastante conhecidas. Hira Ip, ou Hira Happy. Música então Free Me está no posto 1933. Depois Stop, de Sam Brown, assim está correto, não sei como é que vou buscar. Ah, já sei, estava a buscar ao Sam Cooke e Sam Brooke. Peço desculpa, Sam Brown. Música então Stop, aliás, mais uma extremamente conhecida. Aliás, assim que os ouvintes das suas primeiras notas vão reconhecê-la. Esta música esteve nos tops, esteve em anúncios televisivos, esteve um pouco de tudo. Foi realmente uma música bastante bem sucedida. Por fim, para fechar o nosso 2015 deste domingo 1 de dezembro, vamos acabar com Rhinestone Cowboy, música que é trazida por Glen Campbell. Um nome também ele muito conhecido, realmente muito, muito sucesso. Para Glen Campbell. E assim chegamos ao final de mais um 2015. No próximo dia 8 estou de volta. Espero que os ouvintes desfrutem ao máximo do que falta ainda deste domingo. Tenho então a continuação de agora de mais uma boa semana, porque já é quase dois, de uma boa semana na companhia do Canal 1 da Antena 1. Até lá! Sooner or later, I know I'll Antena Web, Canal 1. Depend on you. I gave you all the love I had in me. Now I find you lied, and I can't believe it's true. Wrapped in our arms, I see you across the street. I see you across the street. And I can't help but wonder if she knows what's going on. Oh, you talk of love, but you don't know how it feels when you realize that you're not the only one. To walk away, I try to walk away, but it's not that easy when your soul is torn in two. So I just resign myself to it every day. Now all I can do is to leave it up to you. You better stop before you get. old song. I know every crack in these dirty sidewalks of Broadway, where hustle's the name of the game, and nice guys get washed away like the snow and the rain. There's been a be alone.